Com certeza vocês estão cientes, né, de uns eventos que ocorreram no estado do Paraná, na cidade de Jacarezinho, fica bem próximo aqui do estado de São Paulo, faz fronteira com a cidade de Ourinhos, né? Cidade muito bonita, pessoal. Tive o prazer de visitar essa cidade esse ano, numa viagem que eu fiz acompanhado recentemente. Esse crime, né, repercutiu muito, né, na imprensa brasileira, na qual essa moça aqui, pessoal, que vocês estão vendo na foto, ela sofreu, né, um ataque covarde, né? Diga-se de passagem, não que eu sinta a mínima empatia ou pena por ela, não é problema meu isso, mas foi um ataque covarde na qual ela foi atacada com ácido, se eu não me engano, foi soda cáustica. E, pessoal, ela tá num estado bem grave, tá ligado? Não corre risco de vida, mas tá num estado muito grave. Ela vai ter que passar por muitas cirurgias de reconstrução do tecido facial, né? E pode esquecer, pessoal, esse rostinho bonito já era, acabou. Sabe? Você vê, né? É interessante ver esse caso, porque o responsável por esse crime não é um homem. Não é o responsável, mas sim a responsável. Foi uma outra mulher, igual ela. E você vê, né, pessoal, como mulheres são baixas, né? A mulher atacou ela aonde dói mais, que era o quê? Na beleza. A mina que cometeu esse crime, ela tirou dela, dessa daqui, o que faltava nela, né? Quero que beleza, né? Então as mulheres, elas são extremamente invejosas umas às outras, estão sempre competindo por atenção, né? Por afeto, provisão e proteção masculina, né? E nesse caso em questão, né? Essa moça aqui da foto estaria se relacionando com um ex-companheiro da criminosa, né? Que está preso, né? O cara, né? Eu não sei pelo que ele está preso, qual é o crime dele, mas ele está preso. E eu ouvi muitos produtores de conteúdo que fazem vídeo react comentando sobre esse caso, né? E eles falham, pessoal, drasticamente certos pontos. Por exemplo, essa moça aqui da imagem. Ela é filha de mãe solteira, ela não tem pai. Só a mãe dela deu entrevistas para redes de televisão, tá ligado? Para telejornais. Só a mãe dela. Você não ouve falar do pai. Então a gente já pode deduzir o seguinte: ela não tem pai. É filha de MSol. E a gente sabe, né, pessoal, que filhas de MSol, devido à ausência paterna, elas buscam preencher, né, essa ausência paterna com todo tipo de homem. Principalmente com os homens que não prestam, né? Porque a mãe se torna o exemplo, né? É precursor dessa seleção sexual que elas fazem. E a gente tá consciente, né, pessoal, que mãe solteira, caso fosse uma boa mãe, uma boa esposa, ela não seria mãe solteira. Normalmente, mães solteiras são péssimas mães e são péssimas companheiras, né? E a gente sabe que muitas dessas garotas que são crias de MSol, elas copiam o comportamento da mãe, tá ligado? E olhando para a mãe dessa garota, eu percebi que a mãe dela parece assim meia lixosa, tá ligado? Então, ao longo da vida, muitas dessas meninas veem que a mãe tendo diversos relacionamentos em séries monogâmicos com vários homens diferentes. É o famoso titio, né? Então essa menina cresce vendo vários titios e cresce ouvindo a mãe falando que homem é tudo canalha, que homem não presta, que homem é tudo cafajeste. E o que acontece? Essas meninas começam a copiar o comportamento das mães e começam a procurar o pior tipo de homem para se relacionar, porque a mãe dela só fala desses piores tipos de homem. E muitas vezes no ambiente na qual elas estão inseridas, elas não têm acesso a bons homens, vamos colocar assim, a bons homens, homens de virtude. Que eu falo bons homens, é homens que têm virtude. Elas não têm isso no ambiente dela em volta. Muitas são criadas num ambiente extremamente matriarcal, um ambiente comunal feminino, o que eu chamo aqui de longhouse. E muitas dessas meninas também sofrem do quê? Do transtorno de personalidade borderline, né? São extremamente manipuladoras. Então, assim, elas gostam de se relacionar com esses caras, que são criminosos, etc., que estão presos, porque elas sabem manipular esses caras para fazer as vontades dela. E elas sabem que esses caras não têm freios morais para travar eles de fazer as vontades delas. Eles vão lá e fazem, entendeu? Então, para elas, esse tipo de homem são tipo arma biológica para dar para elas o que elas desejam, que é fortes emoções, né? E vida fácil através de meios ilícitos, né? Porque a gente sabe que pessoas que menstruam são indivíduos imorais, né? Elas não se importam da onde que vêm, os meios, os recursos que está proporcionando conforto, segurança e estabilidade a ela. Elas só se preocupam com o seu próprio bem-estar e não com o dos outros. Então, nós sabemos que o amor feminino, ele é um amor pragmático, e o amor pragmático, ele é um amor imoral. Ele não tem moralidade ou honra, entendeu? E o mais interessante desse caso, pessoal, quando eu ouvi pela primeira vez, eu estava no trabalho e eu estava ouvindo a rádio lá com o Boomer, que trabalha no setor comigo, né? E tava no Morning Show, que é um péssimo programa, pessoal. Aquele programa lixo da Jovem Pan. E tava lá aquele delegado Palumbo, né? Aí o carinha lá que tava comentando a notícia, acho que é Marinho o nome dele, ele começou a falar sobre esse ocorrido. Aí ele perguntou a opinião do Palumbo. Quando perguntou a opinião do Palumbo, Palumbo já, na hora, pessoal, deduziu que o criminoso era homem. Não, que esses homens canalhas têm que ir pra cadeia, isso é mais um crime passional. Que tá ceifando, que tá machucando nossas mulheres. Precisamos de leis mais rígidas para a proteção da mulher. E ele já foi insinuando que era um homem, tá ligado? Aí o cara, não, mas foi uma mulher que cometeu o crime. E ele continuou falando, culpando o homem. Não, mas esses homens canalhas, precisamos de mais leis para proteger, sabe, nossas mulheres. Temos que fortificar a Maria da Penha, etc. Aí tem lá um sojado no programa chamado Mano. Ah, humano, mas Palumbo foi uma mulher. E ele continuou falando de homem, pessoal. Você vê, esses caras conservadores. Esse Palumbo é conservador, tá? Esses caras conservadores bolsonaristas, eles estão tão lobotomizados, pessoal. Mas tão lobotomizados pela agenda feminista que eles não conseguem. O cérebro demora para processar que quem cometeu tal ato covarde foi uma mulher. Eles não conseguem. Isso não passa na cabeça deles. Porque pro conservador, pessoal. Toda mulher é um arquétipo de Maria Madalena, de Maria, tá ligado? É o que eu chamo de marianismo. O conservador, ele é marianisto. Na cabeça deles, toda mulher é o ser mais moral e santo que existe na Terra. É inadmissível que na cabeça deles uma mulher faça isso contra a mulher, tá ligado? É inadmissível porque elas são santas, elas são imaculadas, né? A mulher nasce boa, quem a corrompe é o homem, é sempre culpa do homem. Para eles. Tanto que eu falo isso, eu falo que os esquerdistas são feministas, os direitistas são marianistas. Eles são muito piores do que o cara esquerdista, tá ligado? Porque o cara esquerdista, pessoal, ele acredita que a mulher é inferior ao homem. Ele acredita que a mulher é inferior ao homem. Então a gente tem que inferiorizar, nivelar o homem para baixo, no mesmo nível de inferioridade da mulher. Tá ligado? É equalizar o quê? A inferioridade. A equidade. Da mediocridade. É isso que a esquerda quer. É nisso que os feministas acreditam, na equidade da mediocridade. Enquanto na direita, os marianistas, eles acreditam nisso, pessoal. Que a mulher, a pessoa que menstrua, ela é superior ao homem. E o homem, ele é inferior à mulher. Então o homem, ele deve ser um vassalo a serviço das vontades femininas. Por isso que o conservador, ele vê o homem como escravo. Por isso que o conservador, ele adora aquela frase homem de verdade. Você pode ver sempre o conservador, ou melhor, o conservagina, o cuckservador, ele usa a palavra homem de verdade, pode se preparar. Eu sempre falo isso. Pode se preparar porque é uma frase que o Curracun já dizia há muito tempo. Pode se preparar porque vai custar seu dinheiro, sua liberdade ou sua vida. Entendeu? É só sacrifício. O conservador, ele exige do homem responsabilidade máxima, sem o mínimo de autoridade sobre a mulher. Não faz sentido, né? Por isso que os conservadores só cobram o quê? Responsabilidade do homem. Porque eles veem o homem como escravo a serviço delas. Por isso que a única coisa que o conservador conserva é o ginocentrismo. É a agenda progressista, feminista, internacionalista. É só isso. O conservador, o cuckservador, o conservagino, ele é pior do que o feminista, pessoal. Ele é pior do que aquele esquerdomacho maldito. E foi engraçado que ao longo da semana que eu fui pesquisando sobre esse caso, procurando vídeos no YouTube de reportagem. Todos os vídeos, pessoal, logo quando saíram sobre esse ocorrido, todos os repórteres deduziram que foram homens que cometeram o crime. Nunca passou na cabeça deles que foi uma mulher que cometeu o crime. E o mais engraçado é quando ele colocava a foto dessa mulher, que era sempre essa foto aqui, ó. Quando não era essa foto, era essa. E os caras, pessoal, ficavam com um olhar de dor, assim, de pena, como se tivesse sido a esposa deles que foi vítima desse crime. É, covarde, tá ligado? Como se fosse filha deles, mas assim, era como se fosse a mulher deles. Eles se compadeciam de tal forma, pessoal, que alguns ficavam até com cara de choro. Porque a mulher é bonita, cara, é neutrênica. É a mulher que muitos caras querem, né? E os caras ficavam ainda mais indignados, os repórteres, quando descobriram que tudo isso aconteceu porque ela tava dando a buceta pra um bandido, tá ligado? E ela brigou com a ex desse bandido, que é a ex-marmita, que não aceitou o fim do relacionamento, tá ligado? Então, assim, os caras ficavam incrédulos. A cara do Palumbo quando o cara falou no dia seguinte que isso tudo aconteceu porque essa mina bonitinha, branquinha, tava dando a buceta pra um bandido. Quebrou a cara dele, ele ficou quieto, ele ficou sem entender nada, tá ligado? Você vê, elas preferem dar pra um bandido marginal, tá ligado? Do que dar pra um policial bobalhão de coturno e fardo, porque você é bonzinho, você é otário, tá ligado? Tem inclusive lá na minha página no Twitter, tem um post sobre isso. Cara, vira e mexe você vê, é mulher, cara, botando corno em policial. Por quê? Porque esses caras é tudo bunda mole, pessoal. Esses caras é tudo cuck, é tudo bobalhão, é tudo bobão, é conservador. Mulher, cara, tem nojo de homem cuck servador. Cuck servador só serve pra uma coisa, pra ser provedor e mais nada. Só isso, só pra prover e mais nada. Prover e morrer por elas. Só isso, sabe? Nenhuma mulher que tem um homem cuck servador, nenhuma mulher sonha, pessoal, em ter um homem conservador antes dos 30 anos. Nenhuma delas quer, tá ligado? Nenhuma delas quer. Elas querem o malandrão, porque é o malandrão que vai pegar elas de jeito na cama. Conservador não sabe trepar, porra. Conservador só serve pra fazer transferência de renda. Nenhuma mulher sonha em abrir as pernas pra um cuck-servador. Cuck-servador nenhum deixa a buceta molhada. Cuck-servador só deixa a buceta seca. Só isso, tá ligado? Por isso que elas dão pros bandidos, porra. Pra marginal, pra cara malandro. É isso aí, é o que molha elas, porra. Mulher só quer homem cuck-servador depois dos 30. Depois dos 30 ela quer o cuck-servador que eu quero pra prover. É um otário. E pra encerrar o vídeo, pessoal. Eu quero colocar aí na tela pra vocês a foto da menina, né, que tá coaça. Olha aí, ó. Foi essa mina aí, pessoal. Não é o padrão que eu falo aqui, ó. A menina pardinha, né? Pra mim, essa menina é preta. Muitos vão falar, não, ela é parda, Ellen. Eu falo, não, não, não, não. Ela é preta. Sabe por que ela é preta? Por causa do. No Brasil, pessoal, ocorre um negócio chamado fenômeno do gato de Schrödinger. O que é isso? Se o pardo tá na cadeia, o pardo é preto. Se o pardo tá na PUC, o pardo é branco. No caso dessa menina, por ela ser pobre, periférica e mãe solteira, ela é preta, ela não é mais parda, ela é preta, porque ela é marginalizada. E foi essa menina que cometeu o crime com aquela moça ali, né? E o interessante, pessoal, foi que ela, quando cometeu o crime, né? Ela tava de peruca, né? Ela se disfarçou toda. Ela colocou óculos, peruca e pá. E tinha aquele repórter da Record, acho que é Luiz Bach, se não me engano, o nome dele. Eu sei que o sobrenome é Bach. Ele, quando ficou comentando sobre esse caso, né? Logo quando saiu as primeiras reportagens sobre o incidente, foi muito engraçado ele falando sobre o caso. Esse homem canalha cometeu esse crime. Temos que criar mais leis, temos que fortalecer Maria da Penha, mais lei para proteção contra a mulher, pá, porque a gente não pode deixar esses homens canalhas impunes. Aí o repórter, mas Bach, foi uma mulher, Bach. Ele, hã? Foi o quê? Foi uma mulher, Bach. Não foi homem, não, foi mulher. Aí ele não sabia o que falar, tá ligado? Não, mas você falou que tava de peruca, assim, era uma mulher que tava de peruca. Aí ele falou, então mostra a foto aí da moça. Mostra a foto da moça, né? Não, não é criminoso, não é suspeito, é da moça, né? Da moça. Aí quando mostrou a foto dessa menina aqui, né? Que era uma outra foto, essa daqui, pessoal, ainda tá ajeitadinha. Aqui ele mostrou, ela tava mais escurinha ainda e menos ajeitada, né? Tava toda desajeitada, toda largadona. Aí quando mostrou a foto dela, falou, foi esse homem aí que cometeu o crime? Esse homem de peruca aí? Aí o repórter começou a rir. Não, bah, é uma mulher que ela tava de peruca. Pra você ver, né, pessoal? O que eu venho falando aqui no canal há muito tempo, no Twitter. Neotenia, pessoal. Neotenia. Essa mulher não tem traços neotênicos. Tá ligado? Não tem, não tem. Então, assim, a mulher que não tem traços neotênicos, pessoal, ela será vista na sociedade como homem. Será julgada como homem. Tá ligado? No momento que ele viu a foto dessa moça aí, falou, deixa eu ver a foto da moça. Quando mostrou, foi engraçado que ele falou, ah, esse canalha. Tipo, automaticamente ele tava ainda chamando a mulher de como homem, porque ela não é bonita, ela é feia. Ela é feia e uma moça com inveja de uma moça bonita, tá ligado? E fez o que fez. Basicamente foi isso. E deixou muito bem explícito essa questão da neotenia, que os homens abrem concessões, né, para certas mulheres e outras não, como eu já abordei isso no Twitter. Olha a cara dessa mina, pessoal. Olha a cara dessa mina. Não parece um homem? Parece um homem, porra. Não tem neotenia. Infelizmente é isso, pessoal. A menina não tem neotenia, tá ligado? Você olha pra menina, ela parece um traveco. O nariz da menina é muito grande. Os olhos são um pouco separados demais, sabe? A boca também. A menina é judiada, pessoal. É feinha, tá ligado? Ninguém sente empatia por menina feinha, pardinha, tá ligado? Por isso que eu falo, cara, que o bagulho da neotenia causa efeito gigantesco.